ela é dona de conga. Erê, erê, erê, erá. Tudo bem, garuanda, sarabando, manda, é mamãe, é manjar. Erê, erê, erê, erá. Tudo bem, garuanda, sarabando, manda, é mamãe, é manjar. Aie vem, sereia do mar. Erê, erê, erê, erá. Quando vem garumanda, sarabando, banda, é mamãe, é manjar. Erê, erê, erê, erá. Quando vem garumanda, sarabando, banda, é mamãe, é manjar. Aí é ver.